noite eu tão só, doidinho pra te ver, no meu quarto na pior, querendo só você. Nem a lua, nem o sol acendem um coração. É tão triste adormecer e acordar na solidão. Passa o dia, o tempo passa, e a saudade me I'm not afraid to die.